junto à Torre Eiffel, eu olhei para ti, vi o teu sorriso, fui no teu olhar, nada mais preciso para de ti gostar. Com o teu amor, com o teu carinho, tenho outro caminho, não estou sozinho. Oh Michel, Michel. Guardaste segredo, não disseste nada. Perguntei de novo e sem timidez, teu nome é Michel, ouvi dessa vez. Com o teu amor, com o teu carinho, tenho outro caminho, não estou sozinho. Oh Michel, Michel. Michel, Michel. Foi em Paris que eu te conheci, junto à Torre Eiffel. Eu olhei para ti, vi o teu sorriso, fui no teu olhar, nada mais preciso para de ti gostar. Com o teu amor, com o teu carinho, tenho outro caminho, não estou sozinho. Oh Michel, Michel. Estás tão longe de mim, mãe. Sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência, que um dia passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Mãe, não chores, que eu teus tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. As horas tristes, como vai abençoar? Eres tu, ó minha terra, doce fago a confortar. Ó minha terra, onde eu nasci, quanta saudade eu tenho. volto.

Thank you.